líder no Senado, é o Pará, respeitado. Vote 151. Com Jader no Senado, o Pará vai ganhar muito mais. Ele é considerado um dos parlamentares mais influentes do Brasil. É Jader, há 13 anos, Jader Barbalho é considerado um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. É o que mostra a pesquisa do DIAP, órgão independente de assessoria a entidades sindicais. Influência que faz toda a diferença. Com o prestígio de Jader no Senado, o Pará vai ganhar muito mais. Vote Jader Senador 151! Este ano vamos eleger dois senadores. Tem a primeira vaga e a segunda vaga. Jader Senador é o primeiro no coração do eleitor. É 151. Tá na lembrança, na esperança e no presente. Tá na certeza do futuro dessa gente que acredita que a vida vai melhorar. Com Jader Senador, Pará de ponta a ponta, vai crescer e vai brilhar. Com Jader no Senador. Jader Senador 151. E para o trabalho voltar e o Pará melhorar, governador é Domingos Juvenil 15. Vote pra valer, vote pra vencer. Juvenil 15, governador, agora é trabalho. Jader Senador 151. Jader é um dos parlamentares que mais consegue recursos em Brasília para o benefício do Pará. Foi assim com as reclusas de Tucuruí e muito mais. Para o Estado ter um representante de peso no Senado, vote Jader Barbalho 151. O Pará jamais esquece de quem trabalha pelo povo, por um Pará mais respeitado, por isso eu voto de novo. Jader Barbalho no Senado, a gente pode esperar. Senador, eu vou votar. É Jader, Jader, Jader, Jader. Pela grandeza do Pará. É Jader, Jader, Jader, Jader. Pra senador, eu vou votar. É Jader, Jader, Jader, Jader. Pela grandeza do Pará. Pensou em trabalho? Pensou Jader Barbalho? A sua obra está espalhada nos quatro cantos do Pará. Nenhum outro político fez tanto pelo povo. Por isso, pela grandeza do nosso estado, vote de novo 151, Jader Senador. Pelo bem do Pará. 151, porque meu voto tem valor. 151, Jader Barbalho Senador. Jader Senador 151. E para o trabalho voltar e o Pará melhorar, governador é Domingos Juvenil 15. Vote pra valer, vote pra vencer. Juvenil 15, governador, agora é trabalho. Jader Senador 151. 151, porque meu voto tem valor. 151, Jader Barbalho Senador. Coração do eleitor, homem de luta.